Meu nome é Angélica e me sinto muito à vontade em relatar o meu envolvimento com o projeto Resgate. Na verdade, sou remanescente de um grupo que prestava esse serviço social, mas infelizmente se desfez. Isso me deixou muito triste, pois estava passando por um momento muito difícil na minha vida e precisava fazer alguma coisa que me sentisse útil. Foi nesta hora que recebi o convite de meu amigo Bruno, juntamente com a Rose, a Júlia e a Andréia, que faziam parte do grupo anterior. Graças a Deus, aceitei o convite para participar desse projeto muito bonito chamado Resgate, que considero como a minha segunda família. Fico rezando para que chegue logo quarta-feira, para me juntar com essas pessoas maravilhosas e poder fazer o bem sem olhar a quem. Me sinto muito feliz e lá se vão 2 anos de muita dedicação e doação por pessoas que precisam de uma oportunidade e principalmente de muito amor. Um abraço a todos.